Conheça o mais novo trabalho musical do Padre Reginaldo Manzotti. Acaba de ser lançado CD e DVD Paz e Luz, gravado dentro de um dos principais monumentos religiosos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. O novo CD e DVD do Padre Reginaldo Manzotti contou com as participações muito especiais de artistas como Thiaguinho, Fernando e Sorocaba, Taeme e Thiago, a cantora Joana e as integrantes do grupo musical católico Cantores de Deus, Andréa Zanardi e Carla Fioravante. Ouve a nossa prece. Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41 3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Queridos filhos e filhas da Hora da Misericórdia, você que rezou comigo o Terço da Misericórdia, vamos juntos meditar a Palavra de Deus, é o momento nosso. A Palavra se revela para nós. Mas antes que escutemos a Palavra, escute o que foi deixado na plataforma como testemunho de vida. Aqui é o Neuto do Goioxim. Eu queria deixar um testemunho que eu obtive na novena de Santa Virgem. Porque nós tínhamos muita dívida para pagar, e aí eu fazendo a novena, logo que terminei a novena, conseguimos tudo o dinheiro para nós pagar o financiamento que eu tinha. Desde já, eu louvo a Nosso Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, e ao Padre Reginaldo por essa obra. Amém. Amém, que Deus abençoe, filho. Deus o proteja. E você pode ligar a 0-operadora 41-8401-0909. Bíblia aberta, cartilha de oração. Vem me iluminar, Senhor. E nova vida me dá. Preenche todo o meu ser. Em ti vou me abandonar. Vou me abandonar, Senhor. Vem me alimentar. Vem me alimentar. Nova vida me dá. E nova vida me dá. O texto é Marcos 1, 14 a 20. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João foi preso, Jesus veio para a Galiléia proclamando a boa nova. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede na boa nova. Caminhando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e o irmão dele, André, lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Então disse-lhes: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Um pouco adiante, viu também Tiago e seu irmão João consertando as redes do barco. Imediatamente, Jesus os chamou, e eles, deixando o pai Zebedeu no barco com os empregados, puseram-se a seguir Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos queridos, eu já quero ir em oração e elevar a Deus uma prece. Ó Pai, guia nossos passos. Hoje, eu quero pedir a você que reze comigo por uma intenção muito especial. Ilumina nossa mente. Mais ou menos numa hora dessa, Eu vivia um dos momentos mais importantes da minha vida. Eu me preparava para minha ordenação. E lembro-me a alegria do meu pai, lembro-me a alegria de minha mãe, minha família que chegava na cidade de Paraíso do Norte. E eu lembro que, nesse horário, eu me recolhi na Capela das Irmãs, no Colégio das Vicentinas. E à tarde eu pedia muito: Senhor, que eu possa ser um santo sacerdote. Filhos queridos, hoje eu peço que você reze por mim. Reze para que eu tenha força, saúde, discernimento nessa caminhada. Tenho consciência que eu não sou o padre que vocês mereciam. Cheio de falhas, de gênio forte. É por isso que eu peço oração. Mas o que eu peço a você, e digo a você, obrigado por acreditar comigo nessa obra. Obrigado por você fazer parte do meu sacerdócio. Obrigado por você me ajudar a fazer do que era um sonho, uma realidade. Hoje, cada dia do meu sacerdócio está sendo consumido entre paróquia, projeto evangelizar. Nós somos muito próximos. Eu entro na sua casa, você faz parte da minha. É estarmos todos os dias juntos. E é por isso que eu te agradeço muito. E hoje, se puder, reze uma Ave Maria na minha intenção. O lema da minha ordenação é: tudo posso naquele que me fortalece. E é graças à sua oração que eu sou o que sou. Desculpe se um dia os magoei, mas obrigado por me ajudar a ser padre. Essa é a nossa prece. Que Deus lá no céu recompense meu pai e minha mãe, porque foi herança deles a fé que tenho. Que a bênção de Deus esteja com todos vocês sobre essa água e todos os necessitados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã.